Quando não deixar na lona, querendo me dominar, desestressar na minha goma. O que acha de nós ser igual Tupac e Madonna? Por um breve tempo, intenso, até acabar os sintomas. Baby quer transar, sintoma, já ganhei que é mandona. Brava como uma onça, difícil alguém que doma. Vou cair pra dentro sem ressentimento, tento tudo e nada funciona. Não adianta se emburrar, nem pagar de malandrona. Na sua lábia eu sou perito, vem brincar com seu bandido. Vamos acabar com o quarto, pois lá que eu sou seu preferido. Se tu não quer um romance, eu não quero ser seu marido. Se a patroa só quer um lance, o prazer é garantido. Então fala no meu ouvido, me conta um segredo. Você pagou o cupido pra me deixar preso, pra me dar trabalho. Esse é seu defeito. Não caio mais em seus golpes e nem nos seus papos. Você não consegue tirar da mente toda vez que eu apareço indecente. Me pega daquele jeito que você não se arrepende. Gostosa, mas não se apega, ai, ai, senhora, pra isso acabar. Entre quatro paredes me pressiona, eu sinto tudo. Quero ser igual Tupac e Madonna, fazendo tudo que a gente quiser. Só por hoje eu sou sua mulher, sem ligar pro que eles vão dizer. Mais uma dose de liberdade, eu e você, yeah. Eu e você, yeah. Eu e você, yeah. Eu e você, yeah. Quando quer fazer, me aciona. Quando não deixar na lona, querendo me dominar, desestressar na minha goma. O que acha de nós ser igual Tupac e Madonna? Por um breve tempo, intenso, até acabar o sintoma. Quando quer fazer, me aciona. Quando não deixar na lona, querendo me dominar, desestressar na minha goma. O que acha de nós ser igual Tupac e Madonna? Por um breve tempo, intenso, até acabar os sintomas. Thank you.